Moral.com.br. A banda dos paredão chegou, papai. O som que toca no seu paredão, hein? Carinha de safada, com jeito carinhoso. Essa tua pegada tá me deixando louco. Por você larguei, balada e curtição. Só pra ver você pinando esse rabetão. Com esse beijo de língua tá querendo me doidar. Escuta o papo que agora vou te mandar. Se beijando é assim, imagina na cama. Só no bate-bate, só no toma-toma. Se beijando é assim, imagina sentando. Eu não dá de baixo e ela, ó. Se beijando é assim, imagina na cama. Só no bate-bate e só no toma-toma. Se beijando é assim, imagina que cana. O pegação chegou, pai, vai! Ser o Danielzinho do golzinho mascarado. Olha, Daniel. Carinha de safada, com jeito carinhoso. Essa sua pegada tá me deixando louco. Por você larguei, balada e curtição. Só pra ver você pinando esse rabetão. Com esse beijo de língua tá querendo me doidar. Escuta o papo que agora vou te mandar. Me beijando é assim, imagina na cama. Só no bate-bate e só no toma-toma. Se beijando é assim, imagina sentando. Eu não dá de baixo e você vai. Se beijando é assim, imagina na cama. Só no bate-bate e só no toma-toma. Se beijando é assim, imagina que cama. Eu não dá de baixo, já nega. Meu parceiro Caio, o rei da mídia, hein? Rucinho Produções. Meu parceiro Alex Casual e Breno Henrique. É o nome das férias, hein? A banda do